Panorama Agrícola para 16 de junho de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, 16 de junho, no ar, para você o Panorama Agrícola. No ditado de hoje, longe da vista, longe do coração. Confira os destaques do programa de hoje, 27 novos extensionistas para você, agricultor, aqui na IPAGRE. E os projetos da FAO para Santa Catarina. Dica do dia. A nutrição dos animais requer atenção o ano inteiro, mas antes de pensar na armazenagem de comida, é bom você verificar como está o fornecimento de água. A dica é da Embrapa. A oferta e a qualidade da água são fatores fundamentais para o bom desempenho do gado, por exemplo. Um bovino bebe cerca de 50 litros por dia, em aproximadamente 10 visitas ao bebedouro. Se ele consumir menos do que o necessário, poderá ter problemas de digestão, perda de peso, pele flácida e afundamento na área dos olhos. Confira a entrevista de hoje. No Ano Internacional da Agricultura Familiar, Santa Catarina, a IPAGRE-SEPA recebeu uma visita importante do oficial de programas da FAO para o sul do Brasil, do escritório do Paraná, Carlos Antônio Biasi. A FAO é o braço das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. E o Panorama Agrícola ouviu Carlos Biasi. O principal papel desse escritório que foi criado é exatamente de buscar uma articulação com todas as entidades aqui da região sul, no sentido de que a FAO se descentralize de um lado, né, se aproxime dessas instituições municipais, estaduais, e ao mesmo tempo a FAO possa discutir com mais amplitude os programas, as políticas que são desenvolvidos no estado a nível de município e a nível de incentivar essa discussão a nível de município e a nível de estado. O senhor relatou aqui na apresentação para profissionais da IPAGRE-SEPA algumas boas práticas e algumas ações. Gostaria que o senhor relatasse para os nossos ouvintes também. Pois não. Nós estamos em fase final de criação, até o final do mês, de um site específico sobre boas práticas para o desenvolvimento sustentável. Essa é uma proposta que faz parte do plano de trabalho do escritório, né? E nós acreditamos que a IPAGRE, assim como outras instituições aqui da região sul do Brasil, né, aqui de Santa Catarina, podem perfeitamente nos encaminhar. Eu acho que nós aqui no sul do Brasil, nós somos riquíssimos em termos de experiências positivas, somos uma população empreendedora, né, e os agricultores familiares que estão nas agroindústrias, estão nas cooperativas, têm contribuído significativamente nesse processo de desenvolvimento do sul do Brasil. Né. E é importante que essas experiências positivas sejam mostradas, apresentadas, para que outros agricultores familiares de outros países, ou mesmo aqui da nossa região, que muitas vezes não tem acesso direto aos meios de comunicação, possam conhecê-las, possam vir, talvez, se beneficiar dessas propostas. A FAO defende alguma boa prática específica, alguma atuação específica nessa área agropecuária? Não, boa prática específica não. Nós estabelecemos alguns grandes campos para a concentração dessas boas práticas, né? A questão da agricultura, envolvendo as lavouras, a pecuária, né? A questão do meio ambiente, envolvendo tanto a questão ambiental propriamente dita, como a educação ambiental, né? Envolvendo as questões da segurança alimentar, tão importantes nos nossos dias, a questão das energias renováveis, que é uma preocupação com relação aos processos energéticos existentes, aproveitamento de biogás, energia eólica, né? A questão do desenvolvimento, né? Desenvolvimento rural também, como exemplo. A questão da infraestrutura, da inclusão socioprodutiva, né? Em que envolve todas as questões de infraestrutura, as questões de agroindústrias, de habitação rural, né? Que são importantes nesse processo, que são relacionadas à infraestrutura de água, né? São importantes nesse processo. A sua visita a Santa Catarina, pode-se dizer, faz parte do Ano Internacional da Agricultura Familiar? Sem dúvida. Nós tivemos aqui em dois eventos que integram o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Esse promovido aqui pela CEPA, né, pela IPAG-CEPA, e um outro promovido pelo SESC, mais específico na área de agricultura, da agroecologia. Você ouviu aqui a entrevista no Panorama Agrícola com Carlos Biasi, oficial de programas da FAO para o Sul do Brasil, Escritório Paraná, a FAO, que é a Fundação Agência das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Música. 27 novos extensionistas, engenheiros agrônomos, estão trabalhando na IPAGRE desde a semana passada em municípios do Oeste, Alto Vale do Itajaí, Sul do Estado e Meio Oeste e Planalto Norte, profissionais contratados pelo concurso público de dezembro passado. Quem fala mais sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola é o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. Estão indo a campo novos profissionais, novos engenheiros agrônomos para atender as demandas, propiciar, dar mais resultados lá na ponta, junto ao agricultor. Na primeira etapa, nós fizemos a chamada no concurso, já em março, e agora estão já se apresentando nos estados locais de Luiz Alves, no Rio do Campo, Santa Terezinha, Salete, Petrolândia, Vidal Ramos, Braço do Trombudo, Pouso Redondo, Presidente Nereu, Agronômica. Isso mostra uma presença muito forte lá no Alto Vale do Itajaí. Isso mostra que nós teremos sangue novo, novas cabeças, um novo olhar para a agricultura, sempre preocupados em buscar o maior contato com o nosso agricultor. Essas pessoas, esses colaboradores nossos, que também vão para Salto Veloso, Curitibano, Santa Rosa do Sul, Abdom Batista, Paial, Brunópolis, Orteia, Chavantina, Sul Brasil, Cordilheira Alta, Ouro Verde e Formosa, também no município de Canoinhas, eles vão cada vez mais buscar essa aproximação ao nosso produtor. São pessoas que foram preparadas, 3 meses agora, ocorreu um treinamento muito forte, no sentido de nós buscarmos um aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, e agora vão a campo. Vão a campo, são bons profissionais, podem ter certeza, vocês que estão nos ouvindo, o nosso produtor rural, o nosso agricultor, o nosso pescador, a nossa esposa do agricultor, podem ter certeza que vocês terão aí pessoas muito importantes, pessoas muito bem qualificadas, que vão fazer um trabalho, dar uma resposta muito positiva aí no meio rural. E, com certeza, vale sempre dizer que o importante é que o nosso agricultor, que você agricultor, que você agricultora, você filho de agricultor, procure o escritório da IPAGRE, porque o escritório da IPAGRE, com certeza, vai ter cada vez mais respostas aos seus anseios, às suas dúvidas, porque só assim que nós construímos uma agricultura forte, uma agricultura com resultados, sempre com aquela máxima, porque é só assim que nós vamos colocar, com extensão rural e assistência técnica, que nós vamos botar mais dinheiro ao alcance do nosso produto rural. E isso vai cada vez mais consolidar e dar solidez a tudo aquilo que a gente faz nesse grande trabalho junto à agricultura de Santa Catarina. Então são 27 novos profissionais, engenheiros agrônomos aprovados no concurso público da IPAGRE de dezembro passado, que estão assumindo agora em junho, depois de 90 dias de pré-serviço, uma capacitação, um treinamento intensivo para que possam conhecer a IPAGRE. Alguma perspectiva de novos funcionários aprovados no concurso serem chamados ainda este ano, presidente? Sem dúvida. Nos próximos 30 dias, mais um grupo de 32 vão se apresentar nos seus municípios. E logo em seguida também, ou seja, agora nos próximos 90 dias nós teremos a cada 30 dias se apresentando um grupo de 28, 27, 28, 30 profissionais nos municípios de Santa Catarina. E não é só também na extensão rural, não é só no escritório municipal, mas também na pesquisa. Contratamos agora 23 novos doutores que já estão fazendo um pré-serviço na estação de experimental de Caçador, de Videira, de Ituporanga, de São Joaquim, de Lages, de Chapecó e também na estação experimental de Itajaí. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola. Programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.